sucesso, Gustavo Lima. Vale. Repertório novo, você escuta no seu paradão. Me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteiras. Tá colocando massa e eu tô gostando dessa brincadeira. Eu disse chega chegando, a Jackson é um som da porra. Mas chega chegando, eu quero mais, mais, mais. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Tá doida, raça, vem que vem com tudo, hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, vem que vem com tudo, que eu vou dar o que você quer. Virou mulher, tá doida, raça, vem que vem com tudo, hoje a gente se arregaça. Olha a Montana Tina, Montana Tina, a melhor que toca fada de Rio Verrego. Olha o Danilo Rossini, Danilo Rossini aí. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteiras. Tá colocando um braço sobre minha cabeça e eu tô gostando dessa brincadeira. Eu disse chega chegando, bate pra cima, ai. Faz, faz, faz. Chega chegando, eu quero mais. É rico, Guga CTK. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. R.R. Mármore Ziganita, alô Riva. Vem que vem com tudo, que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo, que eu vou dar o que você quer. Prefeitura Municipal de Touros, verão em Touros, menino. Eu tô comendo é duro. É Marcelo Fofão, Gibara. Você quer, virou mulher, tá doida raça, vem que vem com tudo, hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, doida, vem que vem com tudo, que eu vou lá que você quer. Tá doida raça, hoje a gente se arregaça. Fazer, bora.